volta assim, meu amor. Amor pelas tradições desta gente portuguesa que traz nos seus corações a verdadeira beleza. Vou para o sul, sardinha assada e vinho tinto acompanhar. Vou para o norte, até ao Minho, comer rojões e carregar um bom verdinho. Vou para o sul, sardinha assada e vinho tinto acompanhar. Vou para o norte, até ao Minho, comer rojões e carregar um bom verdinho. Em Fátima vou passar, porque sou bem portuguesa, e com fé vivemos todos para alegrar a tristeza. E ao domingo vou à missa, de manhã que à noite é festa, e mostrar na nossa dança toda a alegria que resta. Vou para o sul, sardinha assada e vinho tinto acompanhar. Vou para o norte, até ao Minho, comer rojões e para regar um bom verdinho. Vou para o sul, sardinha assada, vinho tinto acompanhar. Vou para o norte, até ao Minho, comer rojões e carregar um bom verdinho. O fado é toda a vida do povo. O fado não é velho, é sempre. Morrerá, é nosso, pois o fado nasceu cá, acompanhado a guitarra, regado com bom vinho. Em longas noites de farra, canta-se sempre um fadinho. Quem não gosta do fado, nem sabe aquilo que diz. Ele é a nossa bandeira e faz-me sentir feliz. A vida de um povo. O fado não é velho, é sempre novo. E nunca, nunca, nunca morrerá. É nosso, pois o fado nasceu cá. A vida de um povo. O fado não é velho, é sempre novo. E nunca, nunca, nunca morrerá. É nosso, pois o fado nasceu cá. Dá-me lá mais uma rosa, ó meu amor, faz-me lá mais um carinho. Ó meu ai, não há coisa mais gostosa do que um beijinho, do que um beijinho. Ó meu amor, como aquele que me deste, ó meu amor, e foi lá no Rio da Tejo. Ó meu ai, foi naquela despolhada.